Acho que esse é japonesa. Lady de mulher e o Sahara. E é contra ela, ele era. Prisão se rem japonesa. E o Redi, e o Redi ria. شكون عديانك وخبرني شادير هالك.